Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar muito especialmente a toda a população da TAM, cumprimentar o nosso governador do estado presente e já é a terceira vez que ele vem a Cubatão desde o início do seu mandato, começou esse ano. Então, eu vou sempre bem-vindo. Obrigada pelo carinho que o senhor tem com a população da cidade de Cubatão. Cumprimentar o nosso ex-governador, o governador Serra, que começou o projeto, que também se empenhou, se envolveu, e está em continuidade agora na cidade de Cubatão. Cumprimentar o meu colega, prefeito Paulinho, e uma vez que nunca dá, pela sua presença aqui na cidade de Cubatão. Cumprimentar o nosso vice-prefeito do município, Arlindo Fagundes. Cumprimentar o primeiro secretário da Câmara de Cubatão, vereador Geraldo Guedes. Cumprimentar o nosso secretário de Habitação, que acabou de falar, Rui Torres. E semana cumprimentar todos os demais representantes aqui do governo do estado. Cumprimentar o nosso deputado e secretário do Turismo, Márcio França. E cumprimentar o secretário de Cubatão, Vale Moura, secretário da Habitação, e seu nome cumprimentar todos os representantes do governo da cidade de Cubatão. Como o Silvio falou quase tudo, quero compartilhar com vocês a alegria, a satisfação, e já disse reiteradas vezes aqui que o melhor projeto habitacional construído no estado de São Paulo é este que foi construído aqui em Cubatão, por sua qualidade, estrutura, acolhimento, o melhor projeto habitacional, e a cidade de Cubatão merece este projeto. Projeto e ao longo desse processo, muitas questões foram criadas junto com o município e o governo do estado. Quero agradecer aqui de pé de ouvido ao governador Alckmin, porque no primeiro momento nós pedimos que a área do Doutor, que é uma área extremamente suscetível a deslizamento, uma área extremamente preocupante, e que eu dizia em 2009, quando assumimos o governo, que é uma tragédia anunciada, que fosse incluída a área do Grotão com prioridade. E eu vejo isso no dia de hoje, na área dessas novas unidades, a área do Grotão sendo uma prioridade. Então, eu agradeço essa preocupação, carinho, com a segurança da população do Grotão e, principalmente, com a população inteira. Eu acho que pensar na questão do Grotão como uma área de prioridade foi um carinho muito grande por parte do governo do estado. Uma outra área que fica em Pilões, quando você tem de um lado da Fria, do outro lado da Ponte, é a população de Pilões. Nós tivemos uma série de deslizamentos nas últimas chuvas. Trata dessa questão em parceria com o governo do estado. Muitos desses moradores hoje estão recebendo auxílio moradia junto com o município. E não tivemos, governador, a respeito das chuvas que foram extremamente duras para a cidade, nem caso de acidente grave, porque nós conseguimos remover as pessoas antes que houvesse deslizamento. E esses deslizamentos aconteceram, mas as pessoas já estão em lugar seguro, protegidas e amparadas pelo poder público através da auxiliadia. Então, o bairro de Pilões está incluído esse projeto, incluído o bairro de Pilões, não simplesmente ou não apenas o parque estadual, mas esse olhar para o povo de Cubatão como um todo. Eu quero agradecer essa parceria, essa forma de dialogar e discutir os problemas da cidade, porque o projeto habitacional, como disse o Silvio Torres, envolve muito mais do que a unidade, a casinha que vai ser seu lar. Envolve a escola que seu filho vai estudar, a unidade de saúde que a sua família vai precisar, envolve a questão do transporte, é preciso mudar os trajetos dentro da cidade de Cubatão, a densidade populacional muda em áreas eram muito densamente ocupadas para outras áreas novas, com uma cidade nova sendo reconstruída e uma cidade nova sendo reconstruída com dignidade, com parceria, com perspectiva. E uma das coisas mais importantes que toda família tem no seu coração, que é o direito a ter um lar com segurança e dignidade para a sua vida. Parabéns a todos os papéis, a todas as pessoas e muito especialmente ao governador, à equipe do governador e ao projeto SEMAR. Obrigada, pessoal.